Твоим ресерчти сапсопсе. Aqui é leal. Tem que tem que tirar o sapato. Tem que tirar o sapato. Aqui é leal. Tem que tirar o sapato. Tem que tirar o sapato. Tem que tirar o sapato. Tira o sapato.